CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Dez horas e quatro minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícias. Hoje é sábado, 13 de dezembro de 2014. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Partida decisiva do Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu acontece neste domingo no estádio do ABC. A Associação dos Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu recebe moção de aplauso na Câmara Municipal. Jovem atleta de Foz do Iguaçu é destaque na canoagem internacional. Yacht Clube Lago de Itaipu cedia regata neste fim de semana nas águas do reservatório da usina. Foz do Iguaçu Futebol Clube profissionaliza atletas e anuncia para janeiro a chegada do novo técnico para a disputa do Paranaense. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Damos início ao programa de hoje falando do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que apesar de ter postergado para a primeira semana de janeiro o anúncio do novo técnico e dos reforços que farão parte do elenco para a disputa do Campeonato Paranaense de 2015, a diretoria do Azulão confirmou que já tem vários nomes definidos para o retorno à primeira divisão do estadual, trabalho que está sendo coordenado pelo supervisor de futebol José Edcarlos Negreiros, ele próprio uma possibilidade de reforço para o ataque do Azulão. Do elenco que disputou a temporada 2014, permanecem na equipe o volante baiano, o atacante Thiago Henrique e o meia Safira. Os demais jogadores já contratados e que serão anunciados até o dia 3 de janeiro são atletas com passagens por equipes como Coritiba, Paraná Clube, PSTC, Arapongas, Metropolitano de Santa Catarina, Atlético Goianiense, Camboriú, Craque de Catalão, Vila Nova de Goiás e Paulista de Jundiaí. Além disso, pelo menos 15 atletas da base já foram anunciados pelo técnico das categorias de base, Ivan Carlos Alves, como disponíveis para o elenco principal na temporada 2015. São eles os goleiros Benini e Johnny, zagueiros Petri, Batata e Matheus, laterais Leone, Anderson e Felipe Bosco, volantes Éder Wilson e Renan, meias Darley, Valtinho e Bruce, atacantes Pepe, Lucas Garcia, Rafael Alemã, Marquinhos e Felipe Dedinho. E o segundo jogo da final do Campeonato Amador da Primeira Divisão 2014 em Foz do Iguaçu será disputado neste domingo às 4 da tarde no estádio do ABC. Jardim São Paulo saiu na frente no primeiro jogo, vencendo a Aparecidinha por 3-2. Para conquistar o título da temporada, o Jardim São Paulo, que é o atual campeão, necessita apenas de um empate. O Aparecidinha, que fez melhor campanha no primeiro turno, precisa de uma vitória simples, independente do placar. Logo após o jogo, será feita a premiação dos três melhores do campeonato, com entrega de troféus e medalhas. Serão premiados também o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição. Torcedores que quiserem assistir à partida devem levar 1 quilo de alimento não perecível, que será repassado a entidades assistenciais que atuam no município. E foi realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a entrega de uma moção de aplausos de autoria do vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho, para a Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu, a Arevef. A ocasião contou com a presença de funcionários, equipe técnica e atletas da associação presentes no plenário do Legislativo para a honraria. Quem acompanhou foi o repórter Jurandir Júnior. Foi entregue nesta quinta-feira uma moção de aplausos de autoria do vereador Paulo César Queiroz para os atletas, dirigentes e funcionários da Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu. O secretário-geral João Sodré conta como funciona a Arevef. Então, a ADVF foi criada em 2007, né? A finalidade é coordenar e organizar os campeonatos de futebol veterano em Foz do Iguaçu. Então, desde 2007, ela vem ampliando cada ano o número de associados, o número de equipes participantes. Hoje nós temos 62 equipes participando nas categorias 35, 40, 45, 50 e 55 anos. Então, nós estamos encerrando agora no próximo final de semana as atividades da ADVF com as finais da categoria 50 e 55 anos. Então, durante todo esse período, o objetivo principal da ADVF, que nós, desde a criação, foi que acontecesse realmente essa integração entre os esportistas de Foz do Iguaçu, principalmente os atletas veteranos, aqueles que já não estão mais participando do campeonato amador, e eles possam ter essa participação efetiva aos sábados à tarde, organizando algumas equipes, até diversos bairros de Foz do Iguaçu participando. E para nós o importante é isso aí, essa integração que existe dentro da cidade e também da região, como tem a equipe de Medianeira que participa, tem a equipe de Itaipulândia, temos vários jogadores argentinos, paraguaios que participam também do campeonato. Então o objetivo principal dela está sendo atingido, que é a integração desses atletas que já fizeram história no futebol, tanto profissional também como amador de Foz do Iguaçu. Para a associação, qual que é a importância dessa moção de aplausos? Para nós, na verdade, esse apoio que a gente recebe do Legislativo, do Executivo, é um incentivo a mais para que a gente possa continuar organizando os campeonatos da forma que estão. Nós sabemos que hoje o futebol veterano de Foz do Iguaçu é um dos maiores campeonatos no país, em número de categorias, em número de campeonatos, em duas edições, são feitas duas edições no ano, e pelo que nós temos no levantamento, não existe nenhum campeonato com essa quantidade de equipes participantes. Existem vários campeonatos no país, mas as faixas de etárias são bem diferenciadas. Aqui nós temos condições para que os atletas de 50 anos não joguem junto com 35. Então é importante, por isso que é importante essa divisão de faixa de etária. Então essa moção de aplausos, esse reconhecimento que tem no Legislativo para nós é de suma importância para o fortalecimento e para o crescimento realmente do futebol veterano em Foz do Iguaçu. Quais são as expectativas para o ano que vem? Então, nós estamos com uma previsão aí de começar no final de fevereiro, um arbitral com as equipes, definindo o início do campeonato, mas eu acredito que pela nossa previsão, início de março teremos um campeonato que com todas as categorias, participando de todas as categorias, e também para fechar o ano de 2015, a nossa ideia talvez é fazer um campeonato só um pouco mais estendido, mas que ele possa começar em março e terminar em setembro, outubro, por aí, e depois nos outros dois meses nós fazemos algum campeonato mais eliminatório, tipo Copa do Brasil, para que possa as equipes ter participação e ter atividade durante todo o ano. Nesse final de semana vai ter o encerramento das atividades de 2014, né? Isso, esse final de semana, no domingo, no sábado nós temos a final dos 50 anos, que vai acontecer lá no campo do CRG, entre CRG e ABC. Tivemos todas as finais de 35, do 40, do 45, também já aconteceram as finais. E hoje, né, que seria hoje na quinta-feira, vai estar acontecendo lá no campo do Triângulo uma confraternização para fechamento do final de ano e o momento de integração entre os atletas, dirigentes, autoridades e aqueles que quiserem comparecer lá conosco e participar desse momento de integração, estão convidados também, os associados da ADVF. Para a CBN Foz, Jurandir Júnior. 10 e 12. E terminou no último domingo o Campeonato Brasileiro de Futebol, que você acompanhou com transmissão rodada a rodada aqui nas ondas da CBN Foz. E para os times paranaenses, as análises são diversas. Mesmo contando com uma equipe composta principalmente por jogadores jovens, muitos deles formados na própria base, o Atlético Paranaense superou fases de altos e baixos e também punições, né? O time jogou aí apenas a partir da última rodada do primeiro turno, conseguiu jogar em casa, no estádio, a Arena da Baixada, com público, e terminou na oitava colocação com 54 pontos. O Coritiba foi o 14º colocado com 47 pontos, livrando-se do rebaixamento apenas nas três últimas rodadas, esta que foi também a última temporada do craque e ídolo do Coritiba, Alex, que aposentou as chuteiras, então, a partir aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. Paraná Clube foi o 11º colocado da Série B com 51 pontos. O Londrina foi semifinalista da Série D e conseguiu subir para a Série C do Campeonato Nacional. Esse aí é o desempenho dos times paranaenses nas competições nacionais promovidas pela CBF. E a Secretaria Municipal de Esportes de Foz do Iguaçu realizou nesta quinta-feira o encerramento das atividades do projeto Golfe para a Vida em 2014. Projeto de caráter social atende cerca de 40 jovens com idade entre 10 e 16 anos, devidamente matriculados na rede municipal e estadual de ensino e que tem a oportunidade de frequentar aulas e clínicas da modalidade a fim de aprender um pouco mais a respeito do golfe. De acordo com o cronograma de trabalho, as aulas voltarão no mês de fevereiro de 2015. Projeto lançado em setembro deste ano é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Confederação Brasileira de Golfe, Federação Paranaense de Golfe e também o Iguaçu Golfe Clube aqui na Terra das Cataratas. Teve início ontem e segue até domingo em Foz do Iguaçu, segundo Open Brasil de Xadrez. A competição contará com a presença de jogadores de vários estados brasileiros, da Argentina e do Paraguai, em busca do título de campeão. O local de jogos é o auditório do Colégio Agrícola, aqui de Foz do Iguaçu, encerramento previsto para domingo às 6 horas da tarde. O evento está devidamente registrado na Confederação Brasileira de Xadrez e na Federação Internacional e conta com o apoio local da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O Open Brasil tem validade para o ranking mundial de xadrez e também para o ranking nacional. A premiação atenderá com troféus os 5 melhores, mais medalhas até o 15º colocado, medalhas para as 3 melhores jogadoras do feminino e para o melhor jogador veterano acima de 60 anos, além de R$ 2.000 que serão divididos entre os melhores classificados. E a jovem Ana Paula Fernandes Castro vem conquistando boas colocações nas provas em que participa. Ela, que é canoísta aqui de Foz do Iguaçu, participou do Campeonato Sul-Americano de Canoagem Slalom em San Rafael, na província de Mendoza, na Argentina, representando a equipe do Paraguai. Ana Paula tem dupla nacionalidade e está apta para defender o país vizinho. Ela ficou com a medalha de prata na prova C1 Feminino Júnior e a terceira colocação nas provas de caiaque júnior e caiaque sênior. E ela, que esteve aqui nesta semana em Foz do Iguaçu, retornou à cidade, recebeu a informação de que será homenageada na Festa do Esporte, o Troféu Destaque Esportivo 2014, que acontece na próxima quarta-feira aqui em Foz. E neste fim de semana está participando também de disputas estaduais ali na cidade de Tomazina, região norte do Paraná. Falando ainda de esportes aquáticos, a Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná e o Iate Clube Lago de Itaipu promovem até amanhã a 29ª Regata da Marinha, uma homenagem ao centenário de Foz do Iguaçu e também ao Dia do Marinheiro, que é celebrado hoje, 13 de dezembro. Além da tradicional competição de vela, o domingo será especial com várias atividades recreativas e exposições da Marinha ali no ICLI, às margens do Lago de Itaipu. A disputa de vela encerra o calendário esportivo 2014 do clube e faz parte da programação do aniversário do ICLI, comemorado ontem, dia 12 de dezembro. Estão previstas 6 regatas a cada dia de competição, com a participação de 50 alunos do projeto Velejar é Preciso e 10 velejadores de Poçadas, na Argentina. A programação continua no domingo com a competição de regata em dupla, com a participação de 16 embarcações. A entrega dos troféus está prevista para por volta das 3 horas da tarde de domingo, 29ª Regata da Marinha, que conta com o patrocínio de Itaipu Binacional. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou que está construindo 4 pistas para a prática do skate aqui na Terra das Cataratas. Pistas localizadas no Parque Remador, na região do Porto Meira, Avenida Mário Filho, no Morumbi, Praça Central do bairro Três Lagoas e na Vila Senova, ao lado do campo de gramado sintético. O Parque Remador ganhará também um espaço para a prática de slackline, que será destaque, inclusive essa modalidade slackline será destaque neste domingo no programa Esporte Espetacular, uma matéria que foi gravada no mês de outubro aqui na cidade de Foz do Iguaçu e que será então transmitida em rede nacional neste domingo, aí por volta do meio-dia. O Remador, Parque Remador, ganhará então a pista, um espaço para a prática do slackline, uma pista de BMX. Já a pista de skate do Complexo Esportivo Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu, que é a mais antiga da cidade, será reformada, conforme as informações da Prefeitura Municipal. E será realizada neste domingo uma corrida pelas ruas de Foz do Iguaçu para conscientizar os motoristas sobre as boas práticas de direção defensiva e responsável. Para a campanha Correr Só Se For a Pé, promovida pela Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e pelo DETRAN, com apoio do Poder Público local, foram escolhidas as 6 cidades do estado com maior número de infrações de trânsito. Aqui no oeste do Paraná, além de Foz do Iguaçu, Cascavel também participa dessa iniciativa. A inscrição é gratuita e cada participante ganhará um kit atleta com camiseta, bolsa e chip descartável. As vagas são limitadas a 1.300 atletas de ambos sexos. A concentração aqui em Foz do Iguaçu tem início às 8 horas da manhã de domingo, na Avenida Paraná, em frente à sede do DETRAN. Largada às 9 horas da manhã, percurso de 5 km de extensão que prevê passagem por vias como as Avenidas Paraná, Duque de Caxias, República Argentina e Pedro Basso, retornando ao ponto de origem, onde também estará a linha de chegada. E um atleta aqui do oeste do Paraná foi convocado para defender o Brasil em um desafio internacional de futebol que acontece neste fim de semana no Paraguai. Informações direto da CBN Cascavel com o repórter David Souza. Neste final de semana, a cidade de Encarnación, no Paraguai, vai receber a última competição internacional de futebol do ano de 2014. E o atleta de Cascavel, Luiz Henrique Toigo, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol para representar o Brasil nas disputas de 4x4 no Sul-Americano. Serão 4 equipes brasileiras contra 4 equipes paraguaias. Luiz Toigo sabe das dificuldades que terá pela frente, mas afirma que está treinando forte para voltar com bons resultados. A expectativa é sempre as melhores. Estamos treinando bastante para conseguir bons resultados no Sul-Americano. Agora será o último evento do ano. Vamos defender a bandeira do Brasil. Isso é sempre uma honra para qualquer brasileiro vestir a amarelinha. Então vamos tentar fazer o melhor para o Brasil e trazer algum título ou algo de expressão aqui para Cascavel. Lá no Paraguai foi feito um qualify, uma seleção dos melhores atletas para poder estar jogando esse campeonato, tem bastante praticante lá, então vai ser um evento bem bacana. Toigo explicou que a convocação veio depois de bons resultados conquistados ao longo do ano. A CBFV, ela utiliza alguns critérios, que seriam posição do ranking, treinamento, acompanha o atleta de perto se ele vem participando das competições regionais, no caso paranaense, sul-brasileiro, sul-mato-grossense. Então a Confederação Brasileira, ela faz esse acompanhamento do atleta, vê se ele está tendo um bom rendimento em quadra nos campeonatos, como é que estão os treinos, questão do ranking brasileiro leva em conta, e a convocação vem por meio desses critérios, que seja do acompanhamento bem próximo do atleta, por mérito. Luiz Henrique Toigo é o único representante de Cascavel e do Paraná neste evento. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou quem serão os companheiros do cascavelense nessa disputa, o que deve acontecer até o final do dia de hoje. Durante o evento, também será realizado o desafio 3x3. Toigo vai disputar somente o Sul-Americano, e esse desafio é considerado um intercâmbio entre os dois países. David Souza, repórter CBN. 10 horas e 21 minutos. E agradecendo sua companhia, chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes, neste sábado, dia 13 de dezembro de 2014, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. A Direção Nacional de Jornalismo está a cargo aqui na CBN de Marisa Tavares. Vamos na sequência ao programa CBN Entrevista. Eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia. Música.